Fazendo aí? Eu tô mexendo no Facebook. Ah, tá. Tá aparecendo aluno. Em vez de prestar atenção na aula, tá mexendo no Facebook. É. Vamos começar? Já tá começando, já tá em 30 segundos. Opa! Telecast de História, esse número 20, eu, professor Capivara, ao meu lado aqui, professor Júlio César. Boa tarde, professor. Boa tarde, apesar do senhor estar distraído aí, mexendo no Facebook, comendo bis. É do bispo branco, adoro bispo branco. Foi um aluno que me deu hoje. Aluno? É. Qual é o nome dele? Não tenho ideia. Então você, aluno sem nome, muito obrigado por fornecer o nosso lanchinho de hoje. É, o lanchinho da tarde. Deixa eu ver, o que a gente vai começar a fazer? Hoje na história. Não, a gente tem que dar as boas-vindas antes, animal. Opa, você que está nos ouvindo nessa adorável manhã, tarde ou noite, seja muito bem-vindo a mais um Telecast de História. Muito bem, com essa voz até eu gamo. Tem uma pomada na minha mala aqui. Tá. Hipogloss. Ah, tá. Olha lá. Que tem? Rola uma música aí que hoje eu tô muito louco. Tá louco? Hoje na história. Tá louco? Vai tomar chope hoje? Vou. Vai transar hoje? Não, hoje não. Ah, ainda bem. Hoje não, porque eu tô indisposto. Tô meio doído da última vez. Ui. Ui. Então tá bom. Fui. Voltamos Eu, professor Capivara, aqui ao meu lado, professor Júlio, e agora é hora de Hoje na História. Hoje, dia 4 de abril de 2013. Ah! Eu tava olhando de errado. É, eu percebi, professor. Né? É porque eu tô desatento, sabe? É. Então tá. Hoje, quinta-feira, 4 de abril, véspera do meu aniversário. Amanhã, anos em festa. Oba! Oba! E foi hoje, em 1581, que o Francis Drake completa uma circunnavegação da Terra e é sagrado cavaleiro por Elizabeth I da Inglaterra e da Irlanda. É, a dúvida é: comeu ou não comeu Elizabeth? Mas essa não é a Virgem? Essa é a Virgem. A então, Virgem da orelha direita. Virgem Maria, que baita buraco. É, vamos. Que mais? 1835. Boa. É criada a primeira escola normal de ensino público da América, em Niterói, Rio de Janeiro, no Brasil. Defina o que é escola normal, que o aluno não vai entender o que é a escola normal. Escola normal é aquela que forma as jovens professoras de primeira a quarta. Formação de magistério. Que eram chamadas de normalistas. Normalistas. É. Inclusive, tinha uma música do Nelson Gonçalves, Normalista. A Normalista. Tinha um filme erótico chamada Normalista também. Mandar um abraço pro meu pai, o Capivarão, que adora Nelson Gonçalves. Boa. 1931, Revolta da Madeira. Tem início aquela que ficou conhecida como a Revolta da Farinha, levada a cabo por militares e populares da Ilha da Madeira, Portugal, contra a ditadura militar. Sem apoio internacional e para evitar um banho de sangue, os revoltosos acabam por render-se a 2 de maio do mesmo ano, face à resposta da força e do poder. Cabo Verde foi o destino de quase todos eles. História portuguesa. Revolta do Madeira. Eu imagino um locutor de rádio na época. Tendo isso, a Revolta da Madeira. Joaquim contra Manuel. Né? Alguma coisa assim. É secreto. Que mais? 1949. É assinado em Washington o Tratado do Atlântico Norte. Que dá origem à sigla famosa OTAN. OTAN, que hoje o pessoal chama de Aliança Militar do Ocidente. É. Criada, né, justamente para rivalizar contra a União Soviética e o posterior Pacto de Varsóvia. A OTAN hoje tem como um de seus membros a Rússia. É, o que é estranho pra caramba. Coisa do Vladimir Putin, o novo Stalin. Que mais? 1973, inauguração do World Trade Center em Nova York. Olha que lindo. Era. Já foi pra fita. E em 75, fundação da empresa de softwares Microsoft por Bill Gates e Paul Allen. E o Steve Jobs foi expulso disso aí, né? Foi. É. Essa porcaria. Esse troço aí não vai dar lucro, esse troço aqui? É. Em 1968, é assassinado em Memphis Martin Luther King. É, grande líder. É, norte-americano da Igreja Batista, né? Era pastor da Igreja Batista. E acabou lutando pela igualdade de direitos entre negros e brancos nos Estados Unidos. O que desde lá, a abolição feita pelo Lincoln um século antes, não tinha acontecido, né? Verdade. Eu estava vendo esses dias o filme Lincoln, tem uma cena que aparece um soldado negro conversando com o Lincoln. Uhum. Uma cena, e ele fala assim, né? É, vai demorar mais 100 anos para que o branco deixe a gente, né, estar junto dele no mesmo lugar. É, foi bem no comecinho do filme. É, isso mesmo. Bem no comecinho, que o Lincoln tá passando em revista as tropas, né? Exatamente. É. E vamos deixar uma música pra galera aí. Não, mas tem que falar um troço importante aqui, ó. Nasceu hoje Caracalla, imperador romano. Ah, próprio. É, o Caracalla é importante. Falei dele hoje. Que por causa do edito de Caracalla estendeu-se o direito de cidadania a todo homem livre no Império Romano. Não, e por falar em nasceu hoje, eu gostaria de agradecer também, lembrar a todos, né, o aniversário do nosso querido amigo, assistente de química, professor Tobias Negrão. É, Tobias, vem aqui dar um oi pra turma, Tobias, dá um oi pra nós. É, um oi pra nós, depois uma sopa pra nós. Oi pra nós, depois uma sopa pra nós aí, galera. É isso aí, Tobias, feliz aniversário. É, falou. O que mais? Então, dos nascimentos eu não tô ligado nessa parada, não. É, você não tá ligado porque tem um personagem aqui que a tua filha gosta. Robert Downey Jr. É. O Homem de Ferro, é. O Homem de Ferro. Que faz aniversário no mesmo dia que você. Duda. Oh, coincidência do Janho. É por isso que ela gosta dele. É, pode não ser. Não é por causa da armadura invocada, a grana e os carros esportivos. E você acha que só porque hoje é teu aniversário, a gente não vai zoar com você. Amanhã, que seja. A gente vai zoar com você. Que mais? Quem morreu de importante? Papa Nicolau IV, famoso Papa. Não lembro dele. Otaviani, né? Otaviani. Cadê? Ali, aonde é o Otaviani? Ah, ele é o último aqui da lista. É, o importante sociólogo brasileiro. É, nascido em 26, morreu em 2004. É, quem mais? Ah, hoje, parabéns que hoje é Dia da Paz. Pô, obrigado. Em Angola. Que mais? Ah, Dia das Crianças hoje. Feliz Dia das Crianças. Em Hong Kong. Hong Kong. É. Que mais? É engraçado isso, né? Porque em Hong Kong é Dia das Crianças, em Taiwan é Dia das Crianças. Mas por que é Dia das Crianças agora, lá? É, pra trabalhar, né? Inspiração, né? Inspiração. Na verdade, a maior parte do mundo português, né, no mundo colonizado, comemora, se não me engano, no dia 1º de junho. É estranho, né? Eu pesquisei a origem disso. Porque como maio é o mês das mães, que na verdade é o mês em homenagem à Maria, a senhora, preciso, império português, aí os caras fizeram o mês seguinte em honra do menino. Menino Jesus, aí podia as crianças, né? Essas adaptações globalizadas. É. E essa semana, falando assim de coisas globalizadas, o primeiro império global foi o Império Romano. Sim. E em 1º de abril era a passagem do ano. Ah, interessante. Que era o primeiro dia do ano, que depois, desmistificado e tal e coisa, virou o dia da mentira. Né? Por causa do quê? Por causa da pressão do cristianismo em impor a data lá atrás colocada no Concílio de Nicéia pelo Imperador Constantino. Olha, que interessante. Inclusive, quero aproveitar o ensejo e pedir desculpas a todos os que eu fiz de vítimas no dia 1º de abril, que não foram poucos. Minhas sinceras desculpas. Isso também faz parte da mentira. É, eu estava indo de carro para o colégio, levando os meus filhos. Parei o carro, atendi o telefone, fingi que estava falando com a coordenadora do colégio. E que ela dizia que por conta da falta de luz não ia ter aula. Sabia a comemoração das crianças no banco do trás. Que maldade! E quando eu olhei pelo retrovisor e disse 1º de abril. Foi tão legal. Desculpa. Boa. Aí, pessoal. Vamos pra música, vamos pra música. Fui! Telecast de História. Agora eu tô sozinho aqui. Na verdade, não tô sozinho. Tô eu e o Tobias aqui na sala. O Tobias tá lá no canto dele, tá mexendo no brinquedinho novo. É um tablet. Não vou falar da marca, senão o pessoal da Samsung vai falar mal de mim, né? E agora a gente vai fazer aqui, a gente não, porque só tô eu, né? É o resumo da semana. Essa semana aí, o pessoal do Extensivo, o pessoal do Terceirão, acabou vendo comigo a parte referente a Roma, a parte referente ao Império Romano. E é interessante destacar como já foi destacado em sala, a passagem do Alto para o Baixo Império, Alto para o Baixo Império Romano, principalmente a partir do século II d.C., quando acontece, a partir daí, a crise que vai levar à decadência total de Roma, que é a chamada de crise do século III. Essa crise do século III tem aquele esquema do FAED, né, que eu acabei mencionando em sala, que é, no caso, relacionado à falta de escravos em Roma, por isso do F, o A, de ascensão do cristianismo, o E, do excesso de gastos com jogos feito pelos romanos, e o D, da desestabilização interna, que levaria à invasão dos bárbaros dentro dos limites do Império Romano. Vários imperadores tentaram, nessa conjuntura, tirar Roma do atoleiro. Não conseguiram. Foi o caso, por exemplo, de Constantino e de Teodósio. Constantino, que já foi citado no bloco anterior, ele acaba primeiramente fazendo uma aliança, de certa maneira, com os cristãos, que eram perseguidos desde o início do Império praticamente, desde lá o governo do Nero, e por causa da desobediência civil de não aceitar cultuar o imperador como Deus. E Constantino acaba fazendo primeiramente a liberação do cristianismo como fé dentro dos limites do Império Romano, através do Edito de Milão. A partir de ter liberado o culto cristão, é um passo adiante que faz o Teodósio a questão da oficialização do mesmo culto cristão por meio do Edito de Tessalônica. Os mesmos dois imperadores acabam fazendo também a questão de transferirem administrativamente a sede do Império Romano para a parte oriental do Império, que é o caso de Constantino ao transferir a sede para a futura cidade de Constantinopla, ok? Já o Teodósio acaba fazendo a divisão do Império em duas partes. Essa divisão acaba formalizando uma divisão que já de pro forma existia linguisticamente, que é a divisão Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, que falava apenas o latim praticamente, e as línguas que vão se formando a partir dessas misturas da língua nativa dos povos conquistados com o latim romano, mas lá na parte oriental você tem lá o grego como língua predominante, o que vai determinar o início de uma nova formatação do império, que seria o chamado Império Bizantino, que vai, lógico, ter algumas tradições romanas, mas vai desenvolver-se também de forma bastante peculiar. Um dos claros exemplos disso, como veremos nas próximas semanas, será o Césaropapismo, uma mistura de poderes político e religioso, que vai caracterizar a parte do Império Bizantino no que diz respeito à política. Beleza? Daqui a pouco vem o Capi falando de Brasil. Falou! Across the damn streets. 20. Arredonda o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. 20. 20. Poxa, Júlio, eu vou fazer uma costelada lá em casa no final de semana, para o meu aniversário. Porque aí... Eu quero. E eu tô pensando, precisando comprar uns 10 quilos de costela. Será que 10 quilos dá pra gente comer? Dá, até menos. Não seja assim, um pouquinho. Aí 20 comer. Até menos, é. É, até menos. Muito bem, o papo agora é rock and roll. Rock and roll. Na semana passada, em nosso último encontro, nós falamos sobre os anos 50, um rock imaturo, inconsequente, bobinho, de alta velocidade, dos primeiros sucessos do rock and roll, ainda branquinho. Isso aí. Esses dias eu tive um insight. A guria falou assim, veja, aluna. Tem que ser aluna? Fala assim, olha igual tudo. Tem rock and roll lá? Idiota, já chegou tá. Semana passada. Ah, tá. Ela falou assim, veja que letra idiota, vem menino de falando, né, da música do... É o progresso. Mas não é a mesma temática besta de carro e mulheres lá da década de 50? É, mas ninguém falava vem em mim. O Camaro amarelo. O Camaro amarelo, não era vem em mim. Não. Era ridículo, pero no mucho. Exato. Mas eu me dei um insight, eu falei, puxa vida, isso dá um bom tema de telecast, né? É verdade. As letras idiotas de hoje não são tão idiotas assim se comparadas com os anos 50. A gente vive um momento de idiotização da sociedade. Outro dia eu vi um cara ali no blog, ele falou, né? É a neymarização da sociedade. A imbecilização coletiva. Eu vou lançar um livro. A imbecilidade coletiva do século XXI. Vai faltar leitor, hein? Nossa, ninguém vai entender. Então, o que que rola nos anos 60? Nossa, os anos 60... Loucos anos 60. Loucos. Não tão loucos quanto os anos 20, né? Mas, ó, tá ali, ó. Tá ali. Pessoal que nasceu no final da Segunda Guerra tem o quê? 15 anos aí. São os chamados baby boomers. É o Piaz do Janho. Filhos da explosão demográfica do pós-guerra, né? A geração da década de 60 finalmente arranja uma bandeira ideológica para se levantar. Para dizer, é isso que nós queremos. Eu sou contra a guerra e tal e coisa. É paz e amor. Paz e amor. Faça amor, não faça guerra. Hoje é faça amor, não faça barba. Hoje em dia a gente faz o sinalzinho dos dois dedinhos, né? Para as pessoas, paz e amor. Mas isso tem um sentido histórico bem interessante. Paz é não a guerra do Vietnã. E amor é sexo livre. Sexo livre, exatamente. E vamos fazer sexo livre. Tanto que na década de 60 é inventada uma senhora de hoje, né? Pílula anticoncepcional. Ao mesmo tempo que surgiu a mini saia. Pois é, né, cara? Não, troço do capeta. Anos 60, a gente nasceu na época errada. Inclusive, na época, né, quando a mini saia foi lançada, havia uma política de controle do tamanho, né, da mini saia, para ver se ela era mini saia ou era uma faixa de cabelo em torno da mulher. Tem o pessoal fazendo a medição, né, para ver se a quantidade de saia é enquadrada como mini ou micro. Aquela coisa dos dois dedinhos, né? Dois, não, quatro dedinhos. Tem que ter lá um limite, uma medição, né, a partir do joelho, quanto podia estar. Eu lembro que no colégio, quando a gente estudava, né, lá no colégio era quatro... Memórias do Lamin Alins. Júlio César. Na época eu era mais novo, era Colégio Guaíra. Do outro lado da rua. Daí eram quatro dedinhos acima do joelho. Acima disso era imoral. Você gostava de usar essa aí? Eu gostava, eu usava sempre. Então, o que que rolou nos anos 60 em termos de rock and roll? Bom, Pra falar de Beatles. Com certeza, né? Tem que falar de Beatles, né? Tem. Mais famoso que Jesus, né? Mais famoso que Jesus. Eles e o Marilyn Manson. Que é o louco do quinto Beatle. Ninguém avisou os outros quatro que ele era o quinto. Não vai achar que é o Marilyn Manson de hoje, né? É o Charles Manson. É o Charles Manson, que era um lunático americano que pirou o cabeção em torno de ser o quinto Beatle, tá? Então, começam os anos 60 com os Beatles, praticamente, né? O grupo, ele foi formado no finalzinho dos anos 50, e ainda a temática no início era aquela bobinha dos anos 50. Sim, né? Os garotos de Liverpool. O interessante é que atravessou o Atlântico, né? Saiu dos Estados Unidos e foi pra Inglaterra. Inglaterra que se tornou agora, nesse momento, o centro mundial do rock and roll. Exatamente. Anos 60 e 70 é só rock and roll na Inglaterra. Estados Unidos, é aquela coisa assim, é pirada e surtada, tipo The Doors, uhum. tipo Jimi Hendrix, tipo Janis Joplin, que o pessoal pensa, ah, é dos anos 70. Não, eles morreram nos anos 70, com 23 anos. 23 não, 27, né? Por aí, né? É, eles eram novos. Neo-romântico. É, eles eram novinhos, 27 anos, se não me engano. Só aquela coisa, na Inglaterra é que você tem um aprimoramento musical do rock and roll, que é você usar das pentatônicas, das escalas gregas e tudo mais, que aí a parte técnica da música não vem ao caso de não tocar. Ah, fala aí, que você manja bem. Não, o pessoal não vai entender, vai dormir. Vai ficar que nem na nossa aula, vai ficar dormindo lá no cantinho. Né? Então, o rock and roll ele começa a ter esse aprimoramento de técnicas. Aí surge os Beatles, que são os rapazes do bem. Isso mesmo. E quem são os rapazes do mal? Rolling Stones. É, que aí fazem apologia ao sexo, drogas e rock and roll. Não só apologia, né? Eu diria que o fato de, por exemplo, né, alguns deles estarem vivos, desmistifica muito a propaganda anti-droga, né? Porque o cara tá vivo até o hoje. O Keith Richards tá vivo, anda... E toca no palco. Droga faz mal? Não, alguma coisa tá errada. Ou era droga de boa qualidade, né? Também tem isso. E o cara também não vai comprar qualquer coisa. Você esqueceu? Não. Acho que é do. Olá, nós estamos aqui falando com o inspetor, né? Uh-huh. No meio da gravação. Qual é o seu nome mesmo? É o seu Zé. O seu Zé. O seu Zé. É o seu Zé que veio perguntar se a pendrive é da gente. Deixa eu ver se a pendrive é legal. É. Deixa eu ver. Eu acho que é do Ivo. É uma pendrive do Bom Jesus, é dos Piá do Bom Jesus. É dos Piá do Jânio do Bom Jesus? É, pode ser do professor Ivo, pode ser do Bambam, pode ser do Mota, pode ser do Joãozinho, cara, nós estamos... Pode é ser uma de invasão um. Do é. Bom Jesus. É uma invasão. É a invasão da Turma da Pombinha. É, bomba louca. É a invasão da Turma da Pombinha, beleza. Então tá joia, a gente vê de quem que é e bota no armário. Nós estamos gravando não, mesmo, o senhor continua nós não paramos, seu Zé. Avisa lá que eu já vou tirar dúvida lá. Então, daí chegam os Rolling Stones, que fazem aquele estardalhaço, né? Sympathy for the Devil. Nossa. I can get no satisfaction. Sobre como é que é? Os problemas da menstruação feminina e a impossibilidade de sexo, né? Não. O temático. Surto. Cara. É, o interessante é que os Beatles, bem comportados, eles vão cair também, né? Numa vertente mais radical, né? Tanto que se afirma que o Bob Dylan, né, foi o que apresentou as drogas pros Beatles, né? É, e agora outra, eu duvido disso. E outra que eles passaram pela Índia lá e voltaram doidão, né? Voltaram doidão. Cabeludão, barbão, John Lennon meio estranho, é não vamos fazer mais show. Cara, a turma voltou diferente. A turma voltou estranha. Mas o legal é que esse pessoal, tanto Rolling Stones quanto Beatles, acaba influenciando uma nova geração que vai começar a surgir ali entre 67 e 68, que começa aí a montar o que a gente chama de heavy metal. Ah, sim. Que é o Black Sabbath, que é o Black Sabbath, o Led Zeppelin, o Judas Priest, que são todas bandas do finalzinho dos anos 60. Uhum. Né? 67, 68, 69. E o Led Zeppelin, por exemplo, que é a banda que mais vai fazer sucesso na década seguinte, nos anos 70, como a gente vai falar na semana que vem. O engraçado é que eles conquistaram o primeiro mercado americano antes de serem conhecidos na Inglaterra. O que é super curioso, né? Especialmente porque nos Estados Unidos quem fazia muito sucesso eram os Beatles. Uhum. E são sons totalmente diferentes. E o público norte-americano também vai ter uma primeira grande manifestação, né, de shows e tal. Até mesmo os Rolling Stones, até mesmo o festival de Woodstock, uh-huh, na década de 60. 69. Os grandes shows, né, começam a acontecer nos Estados Unidos, até por causa daquela coisa do American Way of Life, do consumismo americano, né? É, transforma tudo em consumo. E daí você tem um movimento que surge também em meio a tudo isso aí, que é o movimento hippie. Que a gente fez menção a semana passada. Uhum. O movimento hippie, que é o do paz e amor e tal, e coisa e tal. Faça amor, não faça guerra, etc e tal. Que começa a deixar crescer o cabelo, deixar crescer barba. Uhum. As meninas também. Pega a roçadeira. Pega a roçadeira. Quer depilar o quê? Deixa os cabelos do sovaco de pé em pé. É, mas é interessante que ainda tem uma ideologia. Tem. Né? E ainda tem uma certa inocência. Não, e o engraçado é que os anticonsumistas foram consumidos pelo consumismo. Boa. Né? Gostei. Que o movimento hippie, o que, que ele virou? Modinha. Modinha, né? O próprio movimento de Woodstock mostrou isso, que era um movimento de modinha. Modinha. né? Ele vai ser transformado em marca e modinha. O Woodstock já é a modinha. Já é o festival de modinha. Tanto que o Jimi Hendrix, para mostrar um pouquinho da sua revolta em torno disso, ele faz aquela versão fabulosa do hino americano. Sim. Né? É, distorcida. Distorcida, né? Simulando bombardeios e tudo mais, que acaba encerrando com chave de ouro o movimento de Woodstock. Que acaba até sendo assim, até bom para nós nesse sentido de shows, porque hoje, veja, nós temos até o Rock in Rio. É? Com o Ivete Sangalo. Opa, tudo a ver. Esse pessoal muito legal. Que mais, Capi? É isso aí, moçada. Então, tá joia. Esse foi o rock and roll da década de 60. Fechado. Aquele abraço. É. Agora, a hora do resuminho de história do Brasil. Nessa semana de história do Brasil, o que está acontecendo? Vamos expulsar os holandeses do Brasil. Na semana passada, a gente invadiu o Brasil com os holandeses e nessa semana, a administração nassoviana. Você vai escutar esse nome esquisito, né? Administração nassoviana, não se desespere. É a administração do Maurício de Nassau. Dinheiro, muito dinheiro, financiamentos, tolerância religiosa, trouxe artistas para o país, fez a cidade Maurícia, embelezamento das cidades que já existiam no Nordeste, expansão da conquista holandesa por várias áreas da região nordestina, até o Maranhão. Nesse aspecto, pessoal, é muito importante que a saída do Maurício de Nassau representa a volta da insurreição. Só que dessa vez a insurreição ela vem por causa de um motivo extremamente simples. Os holandeses querem a cobrança dos financiamentos. Querem receber um dinheiro investido. E aí começa a insurreição pernambucana, que culmina na expulsão dos holandeses do Brasil. Boa, boa. Gostou? Boa. Gostei do Nassoviana. Nassoviana. Lembrou dessa expressão? Não. Você claro nunca ouviu passar? Claro. Claro que imagina, já. Imagina que não. Tá louco, um macaco velho desse não vai esquecer, quase quebrando o galho, não vai saber que... Fui eu que inventei essa expressão ainda. eu não sou apenas um corpinho bonito. Dessa forma... Quando falamos, né, da presença dos holandeses no Brasil, tem uma data importante, que é a Batalha dos Guararapes, 19 de abril de 1648. Dia do Índio. Dia do Índio e Dia do Exército. É. Posso pedir para você colocar o hino aos Guararapes logo depois da minha apresentação? Não. Ah, mas ele fala do mito das três raças. Não. Interessante. Não, os caras vão dormir. Então você que não vai poder ouvir o hino aos Guararapes, pelo menos veja a apresentação que está em telecastdehistoria.blogspot.com. Pesquisa na internet. Parte no seu saco aí. Ah, que eu quero o hino dos Guararapes. Ah, pesquisar. Não, peça pra mim que eu te envio. Bonzinho. Professorcapivara@gmail.com. Se você mandar pro telecastesão@gmail.com, o Júlio vai... Eu vou te boicotar. Eu vou deletar o seu e-mail. Que batalha de Guararapes, o diabo. Só isso? É só isso. Pô, que coisa, hein? Então tá bom. Coisa tranquila, né? Então eu vou colocar uma musiqueta aqui. Então beleza. Fui. Tchau. Encerramento. E aniversariantes. Isso aí. Você que está de aniversário, né? Fez o seu aniversário ontem, dia 3. O Ícaro Machado Pereira Pedroso, lá de Guaratuba. Parabéns, Ícaro. Juliane Dunk, Karen Machado, Luísa Sabchuk, Matheus Felipe Paludo, nosso amigo que doou as nossas cervejas. É, e o Paludo tem um recado aqui pra turma, hein? Que eu fiquei devendo pro pessoal. Vou mandar já. Posso mandar? Manda. O Paludo comprou um livro para a prova da Federal de Literatura, que não me recordo o nome, e pediu para indicar para o pessoal aonde tem esse livro. Ah, é o tal livro difícil que todo mundo está com dificuldade. Quimera, não sei das quantas. É Quimera. É, alguma coisa da Quimera. Uhum. Então, o site que o Pauludo conseguiu o livro com 20% de desconto, né, o que mais importante ainda, é o www.travessa.com.br. Também, né? Esse sobrenome, Pauludo. Pauludo. Pauludo, você acertou o site, Pauludo. Você não passou para nós um site estranho? E também está de aniversário o Rodrigo Chinimi. Tá. Do meu lado aqui, tá fazendo aniversário meu colega professor de matemática Ulisses Teixeira. Tá fazendo aniversário a Heloísa Lara. Você não falou dela, né? Não. Tá. Tá fazendo aniversário a Manuela Rodrigues. Você falou dela? Também não. Também não. É, você falou da Karen e da Bruna. Não. Da Bruna, não. Não. Bruna Maciel, aniversariante. E a nossa colega de trabalho aqui, Aline Giovanna. Aline Giovanna, parabéns. Que é Aline. Da editoração. Todas as bobagens que aparecem em prova são responsabilidade da Aline, tá? É, e a Giovanna Souza também já falou. Da Giovanna Souza. Já, deixa, né? Não, não falei. Também é aniversariante do dia. Giovanna Souza. O que mais? O que mais? O pessoal que fez aniversário no dia 2. Tem o Gabriel Balestrinho, o Rômulo Félix, o Tobias, que a gente já falou, nosso professor assistente de química preferido. É, o nosso Peguetes. E o Ian Donadon. Alguém mais? No dia da mentira, Guilherme Rosário e a Vanessa Marques. Muito bem. Amanhã, junto comigo, tem uma galera. Quem? A Ana Carolina, nossa amiga, a Audriele Spack, Carol Soares, o Felipe Podzvato Born, a Larissa Guimarães, lá de Guaratuba, saudades, Larissa, e a Stephanie Caroline. Isso aí, Stephanie Caroline, a capivara não consegue ler o seu nome. A gente chega numa certa altura da idade, começa... Da noite. E outra que ele tá sem óculos. Cego lendo sem óculos. Pois é. Não dá certo, velho. Por mais que seja um nome simples, Caroline. Temos também os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores, acabei de conversar lá com o Gerson. Uhum. E olha, pra jogar uma sinuca lá é o melhor lugar da cidade. Sim. Sinuca sem descaída. Sinuca com hora de mesa profissional. Apareça e confira. É, falando isso, o ursinho lá. O Filipine? Até agora nada, né? Você vai perder, tô assim no Cats, velho. Tá? É, temos também a patrocínio da For Nutrition, que é a nossa empresa de manutenção corporal. Do Júlio, no caso. Eu não uso pro... Estamos aí corpinho em dia por causa disso. Temos também, inaugurando a sessão de patrocinadores, o Shawarma do Baba. Opa! Finalmente comida árabe. Comida árabe, de boa qualidade, fica ali no Xaxim, é fronteira, Xaxim na Avenida Brasília ali. Isso, em breve confira no nosso site lá o endereço completo. É, o endereço completinho, faz tela entrega, diz que entrega, ele entrega, tudo entrega, né? Impressionante. Adoro comida árabe. Cara, e o shawarma dele, pra você que não sabe o que é o shawarma, o pessoal costumeiramente chama de sanduíche grego, ou como é que a gente fala? Churrasco grego. Churrasco grego. Cara, espetacular. Qualcatra, um troço assim, absurdamente bom. Você lembra? Chamar o meu compadre, pro senhor Luiz Fernando. Putz. Levar ele lá, porque ele é viciado nisso aí. Velho Luiz Fernando. Velho Luiz Fernando. Que mais que nós temos agora? Bom, aniversariante do sábado. Ariadne Antoniacomi, Daiane Poltronieri, Fernanda Batista, Luana Melo, Juana Alves, lá de Guaratuba. Parabéns, Juana. E Vilma Santos. Boa. Show de bola. É isso aí. Isso aí, gente. Aquele abraço, bom resto de semana pra vocês. Se comportem e se alguém pedir, não dê. Como se diz em Guaratuba, em té, e não faça nada que eu não faria. Como é que fala em Guaratuba? Bão? Bão, é pra oi, é pra tchau, é em té. Em té. Falou então, galera, um abraço. Kids, coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa, God bless you please, Mrs. Robinson, Happy Home's a place for those who pray. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Enjoy the magic. Your one nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson?